que você quer voltar. Tá procurando pretexto pra terminar. Eu sei, não precisa procurar desculpa ou inventar uma briga só pra terminar, só pra terminar. Só pra avisar, só pra te avisar. Não me procure quando esse cara te fizer chorar. Em nome da CCD Variedades, Laje Souza, JL Atlantis, alô Cássio Sampaio, tamo junto, hein? Alguém me segure pra não beber. Sei que você perdoou. Eu sei também sei que você quer voltar. Tá procurando pretexto pra terminar. Eu sei esse